É Sarandi. Segura. É a grife. Quadrilha sonora equipada. Quadrilha sonora equipada. É FQV MCs. Segura, tio. Presta atenção. Espelhos que reflete a ignorância, a vaidade do indivíduo que acaba com a esperança de vida daqueles que se diferencia pelo tênis, pela roupa, cobertos de hipocrisia. Olhares fortes pro usuário da camisa de mil pila, do babaca que ostenta o cartão Visa. Outro iludido, tendo a mente como inimigo. Cê tem casa, cê tem carro, mas no caixão não cabe, isso é foda. E a vaidade canta forte, gera morte aqui na norte. Os parzinhos de Nike Shock, pros locks que quer ibope, salário pelo Xbox. Desfile igual puta no shopping, busca de Wi-Fi com seu iPod, não fode. Os mente fraca tão caindo, demônio tá sorrindo, eu vejo vários se iludindo. A ganância tá consumindo, herança de ex perdido, gera intriga e desunião no que antes era unido. Gastando dinheiro, muitos gastos que não tem. Cheio de dívida, dizendo que não deve a ninguém. Porém, tem muita conta aqui pra nós pagar. Água e luz e um teto pra morar. Recebendo uma esmola, não dá pra se alimentar. Na faculdade não chego nem na porta pra entrar. Qual vai ser a vida de um jovem que não pode estudar? Ou virar burro de cargo na biqueira vai se adiantar. Cuidado que um desses dois caminhos, se o PM te fecha, tu não volta. Ninguém tem sete vidas, então fica esperto com quem tá na volta. Às vezes a ideia é torta, mas aqui o papo é reto. E pras madame, me desculpa o dialeto. Não sou igual a você que se comporta como um projeto. Dá mais valores bem materiais do que só pra família. Foi rasgada a foto que estampava o seu rosto. É meio tosco, mas é o sentimento dos gostos. Se tu nunca foi disposto a manter o seu posto, vê se se orienta e deixa de ser um rosto. Um rosto, um rosto, um rosto. Dinheiro, gente se vende, favorece a criatura. Ambição que cobiça, fica na fissura. Inveja mata, carniceiros à procura. Vive de repugnância, a ganância traz censura. Fora da realidade, vergonhando a voz da rua. Personagem copiado, flow canalha que tu atua. Não pense em ser humilde no lugar onde circula. Disse do rap, pelo rap tu não luta. Cotidiano tenso, cotidiano louco. Substância apresenta muita deprê e sufoco. Acrescenta problemas desconfortáveis. Atuais emblemas que são inderrotáveis. Me obrigam a fazer tarefas regulamentares. Injusto um não ter e outros ter dificuldade. Se vamos a Buenos Aires, diferença do poder é mais dinheiro e qualidade. Quantos que honra seu mérito na atividade? Sem insalubridade, isso é normalidade. Vindo dos mau caráter, dá o tapa e esconder a mão é coisa de covarde. Se afoga na tua inveja e se mata na tua maldade. Pratico homicídio sonoro, violência sonora. Cordais vocais estoura, flow nós devora. Quer vir pode tentar evitar a nossa vitória. Mas se for pra falar eu não quero ouvir derrota. Sabe por quê? E se eu esqueço? Misturado com os fala bonito que querem o que eu não penso. Sei que o bagulho é louco, vi ainda vejo. Roubo de harmonia, inveja de acontecimento. Desejo de alegria, foi mandado lá pro dinheiro. Passou da cota vida, foi jogado pro enfermo. Errar só é normal se tu não sabe os efeitos. Não me culpo por isso, a vida é desse jeito.